Oh, sucesso! Desejo te amar. Sabe que eu te amo e por isso machuca. Mas eu não vou negar que foi a minha culpa me apaixonar por alguém do seu jeito. Mas eu também sei que ninguém é perfeito. Agora você diz que não vai mais voltar. Me diz que já tem outro aí no meu lugar. Só pra me provocar. Tô virando de letra, tô tomando todas. Seu coração não aguenta, ele que se exploda. Ei, mano. Se o coração não aguenta, ele que se exploda. Quem mandou se apaixonar? Quem mandou se apaixonar? Oh, coração sofredor. Sabe que eu te amo e por isso machuca. Mas eu não vou negar que foi a minha culpa me apaixonar por alguém do seu jeito. Mas eu também sei que ninguém é perfeito. Agora você diz que não vai mais voltar. Me diz que já tem outro aí no meu lugar. Só pra me provocar. Tô virando de letra, tô tomando todas. Se o coração diz, quem mandou se apaixonar? Quem mandou se apaixonar? Tô virando de lita, tô tomando todas. Se o coração não...